Aperta Start. Pera, para tudo. Mas hoje não é sexta? É, mas acontece que esse não é o podcast Downloading, esse é o Download News, um minicast paralelo focado somente em notícias. Ou seja, as notícias que antes a gente falava junto com as leituras de e-mails nas outras edições, agora vão se centrar aqui. E para nos ajudar com esse novo projeto, deem as boas-vindas para o mais novo colaborador do Downloading, o programador de games e gamer assíduo, o Bada. Fala, galera! Se tudo der certo, a partir da próxima edição ele vai ficar responsável pelo Download News e todos nós vamos participar como convidados, mas nos focando no podcast principal. Ou seja, não se preocupe, em todo sábado vai continuar tendo podcast Download, mas além disso você vai ter um resumo semanal das principais notícias para ficar sempre atualizado com o mundo dos games, certo? Então vamos lá. Falar então um pouquinho de Gears of War, né? Tem sido lançado bastante novidades dele recentemente, fala aí. Desde o trailer dele, que agora não estou recordando a data, mas mostrando a nova jogabilidade, ele impressionou bastante, assim. A Unreal Engine, ela sofreu melhoras espetaculares, assim. E teve uma tela que, se não me engano, acho que tem 1000 ou 1000 e poucos inimigos do Gears of War, caramba, ao mesmo tempo rodando em real time, assim. Essa engine, né, velho, da Unreal, ela tá fazendo sucesso pra caramba, né, cara? Parece que até a Capcom comprou o direito dela. Com certeza, a Unreal Engine já é uma engine que na geração passada mostrou um pouco do seu poder, mas nessa, se você ver, eu acho que 60% dos jogos multiplataforma são feitos nela. Você falou que ele tem inovações de jogabilidade, quais são as inovações? Hein? Ele implementou o Natural Motion, que nada mais é do que uma engine de animação de personagens. Na verdade, eu não tenho comparação dela com a Euphoria, assim, mas eu acredito que seja basicamente a mesma coisa. E ela trouxe o Mova Contour, eu não acho que não é assim que se fala, ela é uma engine para animação facial de personagens. Essas duas engines foram implementadas na Unreal Engine, né, que agora é chamada de Unreal 3.5, não mais de Unreal 3 só. Agora a storyline dele vai ser um pouco mais emocional, a campanha vai ser maior, a maior parte da campanha vai se passar no submundo de Locus, né. Agora você vai ter um controle melhor dos personagens, ou seja, você vai conseguir controlar eles mais ou menos, eu acho que como no Rainbow Six Vegas, atacar, defender, segurar a posição. Mais tático, então. Exatamente. Cada personagem vai ter uma storyline específica. Vão ser os mesmos personagens. Exatamente. Vai ser os mesmos, mas não sei se chegou a ver numa imagem que saiu que tem um velhinho, assim. A sua comandante lá também vai aparecer, né? A mulher que fala com você. Exatamente, exatamente. É essa que a gente vê um olhar triste no Fênix, né? Quando ela parte. Eles também estão prometendo mais veículos. Eles querem mais missões com veículos. Flame Tower, né? Graças a Deus. Uma coisa que eu acho que vai ser muito bom pro multiplayer é que agora você vai ter Chainsaw Battle. Ou seja, quando você serrar e a outra pessoa for serrar ao mesmo tempo, provavelmente você vai ter que apertar o botão mais rápido, alguma coisa assim. Quatro players cooperativo é possível, mas ainda não foi confirmado. Basicamente, eles fizeram uma grande melhora no sistema online para você poder ter menos lag na hora dos jogos, assim. Algumas coisas que eu achei bem interessante, assim, que o Cliff B disse. Cliff B é o producer do Gears of War. Primeiro, que o sistema de cover do Gears of War 2 está sendo inspirado no do Uncharted, que foi inspirado no Gears of War 1. Como assim? O que o Uncharted fez? Ele trouxe as expressões faciais que nunca se repetem, né? Na verdade, não é só facial, é do personagem inteiro. Ou seja, você praticamente nunca vai ver ele se encostar numa parede da mesma maneira. Tem algumas frases aqui que o Cliff B falou essa semana. Ele deu uma espetada no Metal Gear, né? Ele deu uma espetada boa no Metal Gear, chamando de entretenimento passivo. E a maioria das pessoas que está terminando o Metal Gear afirmou que termina entre 18 e 16 horas, assim, sabe? E hoje saiu um vídeo de um cara terminando em 3 horas. Caralho. E uma outra declaração do Cliff B bacana foi: depois de jogar Gears of War, vocês vão virar vegetarianos. Ou seja, tem muito sangue por aí, né, cara? E o primeiro já era bem sanguinário, né? Primeiro já era bem gostoso, né, cara? Do jeito que eu gosto de carne, assim, bem suculento mesmo. Eu queria fazer um comentário rápido aqui sobre alguns rumores que saíram sobre Diablo 3, né? Com isso, certeza. Diablo 3 ou The Lost Vikings, né? Por causa do gelo ali, que não teria nada a ver com o Diablo, né? Isso do Diablo são os símbolos das runas que ficam meio espalhados naquela tela inicial. Explicando os desavisados, no site da Blizzard, apareceu na tela inicial uma imagem sem título, sem falar exatamente o que era, que deixou todo mundo de cabelo em pé, né? Alguns acham que pode ser Diablo 3. Essa imagem foi uma coisa interessante, que quando ela saiu, primeiro todo mundo achou, tinha certeza absoluta que era do Diablo, né? mas aí logo depois já compararam muito com o Arthas do The Wrath of the Lich King, que vai sair agora. Eu, infelizmente, eu acredito que seja mais pro lançamento do novo pacote de expansão do WoW. Mas esses símbolos na imagem, eu tô vendo aqui agora, não faço a menor ideia do que é, cara. Hoje eu li uma notícia que confirma o anúncio do Diablo 3 pra BlizzDay agora que vai rolar, eu não sei que dia. Pode ser, eu acredito que seja mesmo porque pela compra do domínio, que foi comprado pela Blizzard, então com certeza eles estão fazendo alguma coisa, né? Tava lendo também algumas coisas sobre o fato dele talvez sair em primeira pessoa, né? É verdade, eu li isso agora também. O jogo agora que está me fazendo esperar por Diablo é o jogo do Mythos. É, na verdade, o nome do jogo é Mythos, né, cara? Teoricamente, ele é dos desenvolvedores do Diablo. E o jogo em si, ele é Diablo. Não tem o que tirar nem pôr, assim. Ele é o Diablo. Mas deu salve o Diablo. Ou Diablo salve o Diablo. Oh, pode ser também. É. Mas é até interessante que tinha rolado uma boataria, eu acho que no começo desse ano, de que o Diablo 3 se passaria no céu, né, cara? A notícia vem de dentro da Blizzard, teoricamente, do empregado chamado Chris Hartgraves. Olha, que deixou a companhia em 2005. Se vingando, né? Deve ter sido demitido, aí vou contar. Pô, que idiota, né? Em vez de roubar o código-fonte, né? Que a gente já podia estar jogando. Não, o cara me solta uma historinha. Falando de Blizzard, estão setando o lançamento de StarCraft 2 para 3 de dezembro, né? Ó, cara, StarCraft 2, tem muito tempo que eu tô esperando por isso. E aquele StarCraft Ghost foi cancelado, como é que é? Graças a Deus, cara. Pois é, né? Por um tempo eu achei que ele seria a sequência oficial. Deus me livre, cara. Isso aí não se faz, isso aí, cara. Eu tenho certeza, cara, que isso aí tava sendo desenvolvido por algum estúdio paralelo ao da Blizzard, só que tava levando o nome da Blizzard, sabe? Vou falar uma coisinha que eu li sobre o Soul Calibur 4, né? Saiu recentemente uma foto da tela de seleção de personagens e além do Darth Vader e Yoda e do discípulo do Darth Vader, parece que vai ter mais personagens secretos. Aí resta a dúvida se esses personagens secretos vão ser do universo do Soul Calibur ou se eles vão ser trazidos de outro universo, porque já teve um rumor de que talvez o Kratos do God of War estivesse no Soul Calibur 4. Oh my god. Nossa, Kratos? Pois é, cara. Esse é um apelão, oh, cara. Por mais que com certeza vai ser foda o Kratos no Soul Calibur, eu acho que eles estão misturando demais, véio. Tá virando festa já, sabe? Uhum. Eu imagino uma luta entre Darth Vader e Kratos, tipo. É, tipo, nada a ver. É. Né? Yoda e Kratos, pior ainda. Exatamente, né? Vai ficar meio estranho, né? Bom, vou falar um pouquinho então de Crysis Warhead, que é a expansão standalone de Crysis. Bom, primeiro, ao contrário do que a gente disse, você não vai jogar com o Prophet, você vai jogar com o Psycho. Quem me disse que você joga com o Prophet é o Matheus, a culpa é toda dele. A jogabilidade vai ser menos linear. A Nano Switch vai ter as mesmas funções, mas parece que vai ter uma surpresa que ainda vai ser revelada. A campanha vai ter em cerca de 8 a 10 horas, e vale citar que os diálogos foram escritos pela mesma pessoa que fez os diálogos do Bioshock. Merece respeito, cara. Bioshock ainda não zerei por medo, mas eu... Puta que pariu, eu preciso zerar aquele jogo. Sabe qual que é o esquema pra você zerar Bioshock, cara? Desliga o volume, cara. O volume do Bioshock é o problema. Uma última coisinha, então. Uma entrevista que o Ed Boon deu pra GameSpot, pra quem não sabe, co-criador da série Mortal Kombat, né? Fez algumas declarações sobre o polêmico Mortal Kombat versus DC Universe. Desmentiu alguns boatos. Ele disse que o jogo vai ter fatality, só que os heróis que não matam, tipo o Batman e o Superman assim, eles vão ter brutades, ou seja, eles vão só espancar o adversário, não vão matar ele. Vai se matar. Eu acho que ele vai trazer uma coisa bem interessante, cara, uma lição muito legal. Como acabar com uma série, cara? Uma série e uma franquia de heróis. Isso, ao mesmo tempo. Como acabar com a moral de todos os seus personagens, o carisma, né? Exatamente, cara. Quando eu ouvi falar do jogo, eu pensei, não pode ser. Isso é brincadeira, mentira. Primeiro, eu achei muito ridícula a ideia, cara. Muito tosca. Pra mim, Mortal Kombat acabou no 2 mesmo, sabe? Infelizmente é isso. Eu acho que o 3, esse eu ainda gostei, eu achei bacaninha. Mas acima disso. Bom, então por hoje é isso, né? Ah, então beleza. Ah, então valeu aí, cara. Pô, valeu, cara. Bom, então é isso aí. Comentem, digam o que vocês acham desse novo formato. Se vocês acham que deve continuar assim, se vocês acham que deve voltar a ser implementado juntamente com o podcast principal. No mais, então, se tudo der certo, semana que vem a gente volta com outro mini podcast do Download News. Então a gente se vê amanhã no Round 7. Não percam. Até lá. Game over.